necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte venceu.